Já derramei sangue no chão, cês aí de ladainha. Já fiz muito aviãozinho, passei droga na esquina. Pops lá no escadão, tô descendo pras casinhas. Pops lá no escadão, tô descendo pras casinhas. Já derramei sangue no chão, cês aí de ladainha. Já fiz muito aviãozinho, passei droga na esquina. Pops lá no escadão, tô descendo pras casinhas. Pops lá no escadão, tô descendo pras casinhas. É muito fácil gravar plug, mas não ter vendido droga. Tô cheio de B.O. na bolsa, no caminho pra escola. As de 10 moquei no pé, sem nem tirar da sacola. Passou rápido, nem viu, viatura na minha cola. Dobra esquina, sobe o morro, porque eu não sou idiota. Os coxa fica perdido, deixo todos na minha bota. Hoje eu posso falar disso, já saía uma cota. Não sou igual esses mano, fake que nem usa droga. Não, não, não é papo de se explanar. Mano, não se engana, se eu canto a minha vida, eles me levam em cana. Não é drama, não reclama. Essa vida tira tudo, mas no final deixa grana. Já mandaram no radinho da quebrada. Cuida desses mano, senão a gente vai cobrar. Pela internet fica bem fácil tu falar. Reza pra armar que tu diz que tem poder tirar. Já derramei sangue no chão, cês aí de ladainha. Já fiz muito aviãozinho, passei droga na esquina. Copes lá no escadão, tô descendo pras casinhas. Copes lá no escadão, tô descendo pras casinhas. Já derramei sangue no chão, cês aí de ladainha. Já fiz muito aviãozinho, passei droga na esquina. Copes lá no escadão, tô descendo pras casinhas. Copes lá no escadão, tô descendo pras casinhas. Derramei sangue no chão, cês aí de ladainha. Já fiz muito aviãozinho, passei droga na esquina. Copes lá no escadão, tô descendo pras casinhas. Copes lá no escadão.